Tá começando o nosso centésimo episódio do Super Controle Podcast. Centésimo, sim. Na real não é 100, a gente fez... Acho que tem mais que 100, né? Tem mais que 100. A numeração oficial aceita pela FIFA é 100. Então, gente, esse cast hoje é especial. Número 100. Eu sou o Matheus Six e eu sou o Rossi, né? Vocês me conhecem, mas... 100 episódios. Eu sou o Fuca e tenho saudades da salinha. Bah. Bah. Ah, verdade, verdade. Eu sou o Julie e os equipamentos sempre foram meus, minha caixa de som, cedida pela minha mãe. Um abraço, diva. E os microfones do Julie e a salinha e ela tudo. Ela é vereadora agora, de Barbosa. Sim. Ah, sério? Olá, eu sou o Lanzonete e prazer, a noite é nossa. Beijos. E aqui é o Frajola e quando não se gravava na casa do Julie, se gravava na minha ou no OP, no quarto. É, ou na salinha. Ou lá em casa. Tá, chamem os e-mails, se sentigado. Trincasta. Está começando mais uma leitura de e-mails aqui do Super Controle. E eu estou aqui com Caio Rufino e Eric Seika. Mas, episódio 100, né? E nessa leitura de e-mails, Eric Seika, temos muitos recados para dar, né? Nesta versão dos e-mails. É, o primeiro deles é que o nosso ganhador, né? Porra, da promoção dos episódios 100, que... Pois é, cara. Pois é. Um cara, meu conterrâneo. Vamos lá. Como é que é o nome dele mesmo? Rodrigo de Paula Barros. Quem acompanhou no live stream ontem, na quarta-feira, viu que o ganhador foi ele, né? Então, é isso aí, cara. Rodrigo de Paula Barros, a gente vai entrar em contato contigo e espero aí que tu receba aí o e-mail. Se caso, né, o cara não responder o e-mail em 30 dias, como está no regulamento, né, que o senhor Seika fez, a gente vai ter que fazer outro sorteio. Mas é isso aí, né? Então a gente vai entrar em contato com ele. Parabéns aí, obrigado a todo mundo que participou da promoção aí, foi bastante gente, então isso aí, muito obrigado, gente. Certo? E mais um recado, Eric Seika e Rufino. Ô Rufino, como é que não teve tua coluna ontem? Explica isso aí, cara. Bem, vamos dizer que o que aconteceu foi o seguinte, Six. Eu fiquei muito doente, tive que fazer uma biópsia, cara, e fudeu muito a minha vida, fudeu todos os meus horários que estavam certinhos, mas eu pretendo voltar, assim, na programação original, que é o vídeo no dia do podcast tradicional, porque aí, pela leitura de e-mail, quem não acompanha o site, quem só vê pelo iTunes tem uma ideia, meu vídeo já tá no ar e tudo mais. É, semana passada eu fiz sobre o Guild Wars 2, que é um MMORPG, tá bem legal, eu recomendo muito que vocês vão lá dar uma olhada, quem sabe vocês se interessam pelo jogo e a gente faz um clã do Super Controle no Guild Wars 2. Tá certo. Exatamente, pessoas que não tem mais o que fazer, vão jogar MMO. Tá certo. Agressão gratuita, né, cara? É, qual é, cara? Tá falando mal. Depois o cara já mandou e-mail falando: ó, vocês falam mal de MMO, vão se fuder. Agora tá explicado. Tá explicado, sou eu, cara. Eu falo mal de MMO, falo mal de Metal Gear. Ai, inclusive, cara, né, esse cast delicioso aí, mas enfim. Pois é. Mas o recado então é que o Super Controle, agora, a versão Pocket, né, ela não tem e-mails, mas eu vou explicar pra gurizada que é o mesmo, exatamente o mesmo podcast. Porque a gente vai falar de, no primeiro bloco, de nossas jogatinas, o que a gente tá rolando e tal, tá gostando, tá curtindo, não. E a gente vai tentar chamar o Rufino, que a gente tá prometendo isso pra ele faz anos. E no segundo bloco a gente vai ler as notícias, assim, alguma coisa relevante durante a semana aí. Mas vai ser só focado em games e tudo mais. Por quê, né? Porque a gente pensou aí na nossa reuniãozinha e talvez uma vez por mês a gente vai fazer um podcast ali, assim, meio off, né? Não com a numeração oficial do Super Controle, mas olha só, uma vez por mês só, tá? Que daí vai ser mais sobre aquele, por exemplo, aquele cast do Batman, vocês estão ligados, né? Daí vai ser mais ou menos aqui. Vai ter aquele cast que todo mundo pede de bebedeiras, parte 3, algum dia talvez vai sair, né? Não sei. Falar de seriados, essas coisas aí. Mas aí a gente vai ver no futuro aí. Só pra avisar vocês, estão com o Super Controle Podcast, episódio 100. Então, o episódio 101 é o Pocket, 102 vai ser, vai continuar assim, mas só falando de games, certo? Pra quem tinha essa dúvida aí e perguntou nos recados e nos e-mails. Feito. Eric Seika, mais um convidado hoje para dar mais um recado muito importante aí a todos os gamers, ao público gamer, que é o Thiago. Eric, apresente o Thiago? Quem é Thiago? Que Thiago? Pois é, cara, pois é, cara. Estamos aqui com o Thiago, né? Tá organizando, faz parte daí da organização, tanto da VGL, da Video Games Live, desse ano aqui em São Paulo, quanto do Prêmio Game Music Brasil, né? Thiago, seja bem-vindo aqui ao Super Controle. Pô, cara, obrigado pelo convite aí. Sou um ouvinte das antigas aí do Super Controle. Desde aqueles papos de bêbado lá do... Ai, com Frajola, Juli, Six, Fuca, essa galera aí. E o Eric é brother, já conheço o Eric há um tempo também. O que acontece é que esse ano eu tô dando um help, né? Ajudando, na verdade, eu faço parte da equipe, não sou organizador. Organizador da Game Music Brasil e da VGL é a Conexão Cultural. Só que eu e o Nino, a gente tá... Nino do Mega Driver, né, da banda Mega Driver, a gente tá ajudando na parte de conteúdo, de interação com os compositores e com os artistas aí, o Game Music Brasil e, consequentemente, também a Video Games Live agora desse ano. E a Video Games Live, pra quem não sabe, né, é uma orquestra que toca temas de jogos de videogames, desde os temas mais antigos até os temas mais novos, e é capitaneada aí pelo grande Tommy Talarico, aí um dos caras mais carismáticos aí da indústria da música de games, né? E esse ano a turnê traz coisas novas, né? A gente teve a edição aí do Skyrim, né? E do Journey na turnê desse ano. Ah, olha só, Six chora nesse momento. A música é foda pra caralho. E assim, eu queria compartilhar com vocês, já que é uma novidade que provavelmente as pessoas, quando ouvirem esse podcast, já vão estar sabendo, mas se esse podcast sair tipo amanhã, um dia depois da gravação, vocês vão ser os primeiros a falar, que esse ano aqui a gente vai ter... Quais são os convidados esse ano da Video Games Live? Na turnê inteira a gente vai ter o Neil Acri e o Russell Brower, que são da equipe da Blizzard, né? Eles trabalharam nas trilhas do StarCraft 2, no World of Warcraft, em todas essas expansões que saíram agora, Mists of Pandaria, as expansões anteriores, né? O Emmanuel, que vai ser um maestro, né, da Video Games Live, é um cara que já trabalhou em equipe de preparação da orquestra do Avatar, ele já fez trilha pro Breaking Bad. E uma novidade, que é, aqui em São Paulo, a gente vai ter o Austin Wintory, que é o cara que fez a sonora do Journey. É isso aí. Ele vai estar regendo a orquestra. Provavelmente só nas músicas do Journey, mas ele vai estar regendo a orquestra só aqui em São Paulo. Infelizmente a gente não conseguiu fechar com ele mais dias. Infelizmente não vai poder ir para Brasília e para o Rio de Janeiro, né? Mas essas atrações também vão ter essas trilhas aí. Então, essa é uma coisa meio que exclusiva aí, que o Super Controle tá sabendo um pouco antes do que a maioria. A gente tá para divulgar isso aí. Não é segredo, porque ele já divulgou também lá fora. Mas ele vai estar aqui em São Paulo. E aí a gente ainda tá tentando ver se vai ter aqui em São Paulo, no dia 20, um workshop com ele aberto ao público, pra ele falar um pouquinho das trilhas que ele fez. Ele não fez só do Journey, ele fez agora de um jogo de iOS, chama Horn, muito legal a trilha também. Então, eu espero vocês na VGL, né? Nós vamos ter no dia 13 do 10, vai ser em Brasília, numa puta arena que tá sendo montada lá na Lagoa, né? No clube da Orla, lá em Brasília. Em São Paulo, a gente vai ser no dia 21 do 10, né, no HSBC Hall. E no Rio de Janeiro vai ser no dia 20 do 10, no Vivo Rio. Pô, espero vocês lá. Tá rolando promoção no Facebook da Video Games Live, sorteando dois pares de ingresso pro Rio de Janeiro. É só entrar lá e compartilhar o link da promoção no Facebook. Super simples, talvez dê pra ver se você ganha aí, seja um sortudo. E também vai ter pra Brasília. Então, espero vocês na Video Games Live. Com certeza vocês vão estar lá, né, pessoal do Super Controle. Eu com certeza vou, cara. Aqui em São Paulo, com certeza vai estar lá. Pois é, cara. Não vai ter em Porto, né? Que pena. Mas eu vou te pedir uma coisa. Se eu ganhar essa promoção, vocês pagam a minha passagem também? Cara, é só ingresso. Paga a minha passagem, mas é folgado, é gaúcho folgado mesmo. É, rapaz. Aqui em São Paulo também vai ter a premiação da Game Music Brasil, né? Aí é o maior concurso, né? A maior premiação de Game Music da América Latina, né? E a gente vai ter muita gente nacional, revelações nacionais, vai ser muito legal essa premiação da Game Music Brasil, até pra pro povo que vai assistir a VGL prestigiar aí os novos nomes, né, da música de games do Brasil. Exatamente, aí no corpo, contando no corpo de jurados com nossa querida GG, né? O Thiago também tá no corpo de jurados, não tá? É, exatamente, eu fui jurado. Vim lá, tá só o corpo seleto, cara. Ano que vem vamos ver se vocês também possam, também vão ser jurados também. Game Music Brasil vai ter ano que vem, vai ser bem bacana também. E bom, vejo vocês lá na Video Games Live, não esqueçam de entrar no Facebook da Video Games Live, entrar no site, ainda tem ingresso em São Paulo, tá quase acabando, no Rio e em Brasília também tem, mas eu acho bom vocês correrem aí, porque Video Games Live é sempre um evento que lota e esgota os ingressos rápido. Isso aí, o link está no post. Pô, eu só recomendo que vocês vão, quem gosta de música de games, é um evento único, assim, apesar de ser todo ano, a gente sempre traz músicas diferentes, convidados diferentes, recomendo muito que vocês estejam lá, e o pessoal do Super Controle vai estar lá também, né, e a gente vai se ver lá, talvez eles gravem alguma coisa e vai mostrar pra vocês, né. O Eric vai fazer a parte dele aí, né. Será, o evento será devidamente coberto. Tá tudo linkado, então, no link do post, então, e agora, Eric, finalmente vamos para a leitura de e-mails do podcast referente a Metal Gear Solid 3, aquele jogo que você e Caio Rufinex amam de paixão. Tô fazendo o coraçãozinho com a mão. Bem, o primeiro e-mail de hoje aqui vem do Jonas Jack Queiros. Ele é estudante de marketing em São Paulo, SP. Bem, ele começa o e-mail assim: primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho do site. Venho acompanhando desde que escutei o Six no Dash sobre os episódios de Half-Life. Olha aí. Vou direto colocar alguns adendos. A escada que o Will fala vem logo após enfrentar o Zephyri, e é um dos elementos mais bacanas da série. Seria uma assinatura da direção de Hideo Kojima. Six, eu não sei o que é isso, cara. Você que tem que puxar o papo. Tipo, a gente falou da escada, né? O Will falou que era um pouco depois do The Sorrow, mas é um pouco antes do The Fury. É depois do The Fury, tá certo? Então, erro nosso aí. A escada, vocês não jogaram, né? Que tristeza. É uma escada que tu fica escalando ela, acho que uns 5 minutos e toca a musiquinha Snake Eater no fundo. E isso seria Eric, depois que tu fica com a gente gosta, né, cara? Eu ia perguntar, assim, você fica escalando a escada então por 5 minutos, você fica vendo escalar a escada por 5 minutos enquanto toca música. É isso mesmo. Tá bom. Então só pra assim, me certificar realmente de que tá falando isso, pra depois não me disserem que eu tô inventando. Tudo bem. Não, depois Chapa vem no Origin, vê que eu tô jogando The Sims, vem me criticar, mas jogar a escada é de boa, tá ligado? Vocês não falaram da versão do 3DS, que não muda muita coisa, mas o lugar dos Coretians, entre parênteses, sapos, possui Yoshis. Ah, isso não é tão relevante assim, mas enfim. Obrigado. Os Querotans, não os Coretians. Eu vou ser crucificado nos comentários. Ocelot fica com os planos de Grunning no final do Games, entregando o diretor da CIA, surgindo assim os planos de Portable Ops. Esse aí é o final secreto do podcast, sabe, que o pessoal falou. E o Ocelot fala que ele ficou com os planos do Metal Gear e entregou pro diretor da CIA. E só assim, então, no Portable Ops teremos mais um Metal Gear por causa disso. A música Space Oddity, do Bowie, era para tocar no final do jogo por causa do Major Tom citado na música. Não, é que o Major Tom é o major lá do Snake, do Jack, do John. E aí fazia sentido, só que não. A música tocar. Era o intro do Major Tom, mas ela é muito viagem a letra da música, então não ia combinar. Essa do Star Sailor ficou bem melhor mesmo. Aí ele termina: acho que era isso, senhores. Ansioso pelos próximos podcasts. Uma curiosidade: quem segue o Six no Twitter sabe que ele possui uma comunidade no Last FM. Volta e meia é só dar uma olhada lá para saber os próximos temas de cast que ele anda editando. Sempre aparecem. Six, que isso, cara? Tá entregando muito rápido, muito fácil, cara. Os caras são os stalkers do caralho. Eu não tenho culpa nenhuma, cara. Então é isso, né? O e-mail do Queiros. Jonas Queiros. Então tá, eu vou ler um comentário aqui que foi muito relevante, né? Da Vitzera, não sei o que é isso, mas é uma menina. Olha, fala, menina, Eric Seika. O Six só tá lendo por causa que ela é uma menina, né, cara? Que bonito. Bonita? Vamos ver aqui. Gatinha, hein, Six? Pior que ela é gatinha mesmo, eu tô vendo aqui, ela não é feia, não. Ela comenta sempre na Phoenix Down, cara. Eu sei quem que é essa mina aí. Ou então, apresentei. Não, eu nunca falei com ela. Pede se ela vai no jogo de Rocks aí, vamos perguntar. Não dá, chega de trovar a menina. Trovar. Ô, Ótimo cast, chapas. Apenas 3 easter eggs que vocês não comentaram e que eu acho que vale uma citação. É, sobre os easter eggs a gente não comentou muitos. Tem muitos comentários aí falando 1000 easter eggs, então a gente não lembrou de todos, né? Porque Kojima é esse cara que faz 1000 coisas no jogo, né? E ela comenta que então, o primeiro é, depois da cena da tortura, quando Snake está na prisão, se você salvar o jogo nessa cena, o arquivo do Memory Card vai ter um ícone diferente. A flor muda de cor, olha que lindo. E quando você download nesse arquivo, você joga o Pesadelo de Snake, uma espécie de protótipo de um hack and slash. Isso dura por alguns minutos até o jogo acabar e começar uma animação de Snake acordando assustado. Depois, numa conversa com a paramédica, ela fala sobre seu medo de lobisomens, vampiros e essas coisas. Cara, que da hora, não sabia disso. Eu também não sabia, não lembrava disso, cara. A segunda lenda aqui que ela coloca é, durante a primeira parte da luta contra o Vulcan, se você usar uma máscara do Raikov, ele simplesmente para de te atacar por um momento, achando que você é o próprio Raikov. Ah, interessante, eu não sabia disso também. E terceiro aqui, o The Sorrow aparece em muitas cutscenes onde você pode usar a visão em primeira pessoa. Ele te dá um código de codec que você pode usar para fugir da prisão. É, exatamente, acho que é 114:46, eu não tô lembrado. Como assim você lembra o número de cabeça? Não sei, cara. Mostra o cronômetro da explosão da C-13 e depois da luta contra The Boss, é possível ver ele levando ela para o céu. É, isso eu vi porque eu fiz o troféu das cutscenes que ele aparece e tal. É muito maneiro, ele aparece em várias cutscenes, que ele é um personagem morto e tal. Doideira. É isso, obrigado mais uma vez por terem feito um podcast digno ao melhor jogo já feito na face da Terra. Oi. É verdade. Eu sempre falei isso, cara. Eu sempre falei, na verdade, assim, eu brincava que não é bom, mas é muito bom aí, viu, Vitor? Realmente é o melhor jogo. Bom, vocês estão foda, né? Só pra ficar com a menina aí, né? É isso aí. Então, valeu, gurizada, pelos e-mails. Então, abraço aí pra galera que mandou e-mail, pra galera que complementou esse cast de Metal Gear Solid 3 na raça e nos comentários. Muito obrigado mesmo. Eric, onde é que a gente vai estar? Exatamente, sexta-feira estaremos lá na BGS, cara, lá no Expo Center Norte. Pra quem não sabe, a BGS Brasil, estamos anunciando aí há um tempo, estaremos lá devidamente uniformizados com camisetas do Super Controle para ver a feira, né, cara? Experimentar os jogos lá e conversar com vocês, ouvintes, e encontrar todo mundo lá. E depois, todos estaremos lá no Boteco on the Rocks, né? Lá do Arena, com o pessoal da Arena e o pessoal de vários outros podcasts. Então, cara, se você ainda não comprou seu ingresso para Brasil Game Show, entre no site e compre já, porque está barato, mais barato ainda do que na porta. Vai estar R$10 mais caro. Importante dizer também que se levar 1 quilo de comida não perecível, você paga metade, né? Ah, sim, você paga o preço do estudante, é a mesma promoção. Então, gente, mesmo assim, pelo menos o que eu pretendo fazer, mesmo eu sendo estudante, tendo a carteirinha, leva 1 quilo de comida, porque vai tudo ser doado e a gente leva lá e marca uma presença solidária dos chapas. Exatamente. Se quiserem também levar 1 quilo de comida pra eu levar aqui pra casa pra alimentar esse bando de gente que vai ficar hospedado aqui, também tô aceitando. Pois é, quem é que vai estar na BGS do Super Controle, cara? Sou eu? Estamos. O Eric? Eu vou estar na quinta com o Fuca já, porque a gente é imprensa ABS. Eu, o Fuca na quinta e na sexta, daí tá eu, o Fuca, o Lima, o Eric e o Yuri, né? Acho que só. Tá, o Rufino aí, né? Não sei, mas se o Rufino for, ele vai pro Boteco de Vox. Ah, vai ter toda essa galera aí, vai ter o Tico, vai ter o Ives, vai ter o Macaco, vai ter o Will, vai ter toda essa molecada aí dos podcasts. E era isso, né? Então, cara, eu acho que esse cast vai ser criticado porque é um episódio feito pra fã, né? Não é uma saga de Mario, não é Mass Effect, não é Final Fantasy. É um episódio Dreamcast das antigas. Então, é isso aí, gente. Até... Fiquem com o podcast, então, e valeu, gente. Até a BGS. Abraço. Falou, galera. Voltamos com a fragrância da mentira de Lanzone. Virei. Quer essa tiração do Lanzone agora? É que eu lembrei de ontem, a fragrância da mentira. Mas ele participa desse com a história do Lanzone. Até lembrei da música daquele suco, aquele suco do saquinho que do Clay que tocava. Ah, ninguém sabe a música do suco, meu! Hoje tá todo mundo disperso, caralhado, porque esse cast é o primeiro cast sem pauta. Sem pauta, né? Que a pauta somos nós. Meu Deus. Posso começar? Começa, Marte. Vai lá formal, puxa o formal. O primeiro episódio, o episódio zero, ele está aí para download, surpresa, abraço. Olha ali. E não tem edição, desculpa. Os fãs mais hardcore se fingem surpresa. Descobriram o primeiro Dreamcast, aquele lá, volume zero, Brasil nos Games, editado num site antigo. Oh! Nossa! Podomatic. Ou não, não. Nossa, sei. É. E aí, sim, né, não tem graça, mas então a gente vai pôr o link do editado e o bruto que eu achei lá em casa perdido também, então, muito. Mas como assim? Não, créditos para mim que tinha todos, eu passei para vocês. BJs. E gravávamos na salinha, lugar folclórico, em que vários nerds violentos e pessoas como Pikachu, Everton, tinha uma salinha que era... Não sabia nem o que era Skype direito, é, né? Que, tipo, pra que usar Skype? Não tinha internet, nós não podíamos gravar com convidados porque não tinha internet. Aí depois a gente bolou, né? Tá, a gente precisa de convidados. É. E também a gente não é conhecido em lugar nenhum, né? Convidados. Tá certo? Fuca era um convidado! É, Fuca era um convidado. E também nossas participações eram conforme... Mandava áudio, manda um áudio. A pessoa mandava um áudio de 5 minutos e participava. Não, mas no começo ninguém escutava nada. Sim. Nada. O primeiro e o segundo, acho que esse cara nem conhece, saca? Acho que hoje o pessoal talvez vou ver qualquer, mas não é legal fazer isso. Mas sério, eu não lembro de ter comentários assim. Tinha e-mail falso, e-mail que o Rodolfo de Caxias, que era meu colega, mandou com o nome de uma menina pra trovar o Frajola. Vocês lembram? Sim, sim. Sakura. Mandado pelo Six. Sakura. Não ouvido nada. Não, ele falou, vou mandar um e-mail, já que o Frajola é esse cara aí. Daí eu falei, então tá, mano. Ele mandou lá essa cura. O único e-mail que eu ganhei na vida de uma mulher era um homem. Fake. Gente, vamos começar do início. Como assim? Hoje é pra gente contar como iniciou o podcast. Antes Dreamcast, depois Super Controle. Da onde surgiu a ideia? Onde brotou a sementinha do mal? A ideia, meu, a ideia, não sei. Algum teve que ter uma ideia. Eu lembro de Six ter dito, Julie, vamos fazer um podcast. Não, eu lembro. Eu disse sim. Ah, é verdade, que só nós escutávamos, né? Sim. Ninguém nem sabia o que era direito. Eu lembro que tu me passou. 2008, velho. Sei lá. Final de 2008. Eu lembro que o Six me passou um cast aí de... Que era Jovem de Nerd, Downloading e Rapadura Cast. Rapadura Cast. Que eram os que eu escutava. Rapadura Cast, Abraços Mal Saldanha e o Jovem Nerd, né? Sim. Que a gente tentou falar com eles, mas eles são gordos e não falam como magros. É ele ligando. Detalhe, é magros ligando. Esbeltos serranos, um beijo. Esse é o nerd da Serra Gaúcha. Aí eu lembro que eu e o Six, a gente tava conversando de fazer e tal, e aí se eu sabia fazer, como fazer, gravar. Aí nós falamos da edição e tal. Que tu manja de web design e essas paradas da internet. De editar, quem foi que editou? Eu. Que eu lembro que eu tentei editar um negócio, acho que foi um dos primeiros, eu tentei e ficou muito ruim. Aí, não, tu falou, eu vou tentar editar, vamos ver como é que é. Daí tu mexeu um pouco, tu falou, bah, não, é uma merda fazer isso. É. E aí eu falei, então tá, deixa pra mim que eu quero aprender. Daí tinha um podcast que ensinava a fazer isso, que era o Metacast. Isso. Mal, velho, nem sei se existe. Quando a internet não era tomada de podcasts, whatever, não, naquela época não era, cara, não tinha, era, poucos, não era. Tinha bem poucos. Eu lembro assim que, o que acontecia? Um dos motivos... do impulso de nós fazer o podcast foi porque Lanzoni. Tinha eu e tu e tinha o nosso... Ah, vamos chamar o Lanzoni e o Frajola, eles vão ter altas histórias pra contar, eles jogam sim, tudo. Sim, porque nós falamos, eu falei, vamos chamar o Frajola, Lanzoni. Lanzoni. Eu não tinha internet do Lanzoni. Porque esses caras, na época o Frajola jogava, né? Hoje em dia agora começou de novo, parabéns. Sim, porque o que acontecia? Na verdade, o início mesmo, assim, o protótipo surgiu daquela vez que o Frajola convidou o pessoal pra jogar na casa dele e gravou. É verdade! Frajola, não, é porque era muito engraçado. Era o seguinte, a gente fazia jogatinas de Perfect Dark e GoldenEye e saía muita besteira, tipo assim, muita besteira. E o Frajola um dia teve uma ideia de eu tinha um microfone, vou botar pra gravar aqui no gravador do Windows. Detalhe que ninguém sabia além de mim, né? Só eu sabia, daí eu falava e puxava. Por quê? Porque a gente fazia o quê? A gente fazia, era a época das bebedeiras, a gente não tinha videogame. Era uma época que a gente meio que mais que saía, mas tu e nós jogava ainda Perfect Dark. Claro. E como se é muita merda, você falava muita besteira. E lenhota, e foguete na bunda, FBI. Que aí o Frajola teve ideia de gravar, saca, pra nós dar risada. Que tipo, além de tudo isso, nós não sabíamos que Frajola, esse áudio existe ainda. Cara, é uma época eu catei, achei num CD, mas eu não tenho mais. Olha CD. E a qualidade era muito, muito ruim. Muito ruim. O áudio era baixo porque pegava o som do jogo mesmo. Sim. Mas ainda assim dava pra escutar alguma coisa. E naquela sala ainda tinha aquelas luzes. Né? Sim, a luz que com a voz acendia, toda hora acendia quando eu falava, não sei porquê. Aí, enfim, depois disso, o Frajola, depois do áudio, eu lembro que eu fiz um videozinho. Tá ouvindo? Black Eyed Peas. Um abraço e jogando antes do meu Electric, outro abraço. Nós tomando Ninfetinha. Eu, Six, Will e Frajola. Tinha bolado um esquema de efeitos especiais, né? E quando o som atingia um certo limite, acendia umas luzinhas, uns LEDs. Como é que tu fez isso, cara? Aí iluminava, o porão lá era escuro, né? Só que quando o Rodrigo chegava, ele falava um pouco mais alto que todo mundo e sempre acendia. Mas por que você acende comigo isso? Então daí, dessa ideia, eu lembro, acho que o Frajola comentava com nós, acho que o Six também comentou. porque tu, não sei se tu chegou a escutar. Lembra que alguém chegou a escutar e comentou porque era muito engraçado. É que na época não dava pra pôr isso online. Tipo, a gente não era conhecido e os podcasts eram, sei lá, super sérios, né? Sim, mas surgiu a ideia daí, porque daí pensa, imagina, vamos chamar o Lanzoni e o Frajola. Eles vão saber tudo de jogo e ainda vamos dar outra risada. As gravações são em 2006. Isso, as gravações são em 2006. Depois, vamos, não sei se tem a ver com a ideia. Eu lembro que Six e a nossa turma faziam vídeos de por exemplo, o vídeo do emo e tal. E tinha um canal no YouTube que se postava vídeos. Eu não sei se isso também ajudou. Eu lembro que o que aconteceu? A gente gravou um e gravou de novo. A gente pensou em fazer, não, a gente pensou em fazer super sério o Brasil nos games, tipo, vamos mostrar pro mundo que a gente sabe, né? Isso. E a gente até fez sério, tipo, o negócio ficou, tinha até estudos e a pauta era bonita e tal, a pauta de 10 folhas, né? Foi um bagulho assim, vá, vamos lembrar das coisas e tal. E aí o segundo que deu pau, que era o cinema e games. Isso era tudo na salinha, que na salinha tinha um computador velho meu, e eu lembro que daí, eu acho que a gente escutou e a gente achou muito sério. Aí teve um que a gente quis beber durante enquanto nós fazia. Eu não lembro qual foi o negócio. O segundo? Não, o segundo. Foi, o primeiro a gente gravou, que foi o Zero, que não tinha nome. Que é aquele... O podcast sem nome, a gente fala ainda, lembra? É verdade. E no segundo a gente botou o Dreamcast, porque era o videogame que morreu, que nem o nome. O Dreamcast... Que... Era uma piadinha. Eu tô mexendo os dedos aqui, entenderam? Eu lembro que até depois deu uma polêmica com o pessoal do Continue. Que... RIP, Continue. Bem feito. Ele... Alô, Fábio Brack. Abraço por trás. É, RIP, continue. Não. E aí, tipo que nós já tava no número 30, quase, cara. Não, mas era bem 20. Nós já tinha fã. O Schaefer gravou com a gente. É. Era 18, e aí eles criaram um cast. Ah, vamos criar um cast do Saivão, o Dreamcast. Pronto. Aí o meu é o mesmo nome que o meu. Ah, mas é diferente. E nós não era nada, não tinha nem fã quase. Nós mudamos o nome no 25, 20, 20 25, então 25 já é Super Controle, mas aí uma outra história que a gente mudou, né? Isso aí a gente pode falar depois. Foi depois por causa da rádio. Tá, e aí a gente gravou lá os Cars, a gente tinha só convidados locais, né, Barbosa? Sim. Primeiros ouvintes, vocês lembram do Lulo? O Lulo. Que mandou os desenhos, ele ficou fã e mandou uns desenhos nossos. Sim. Mas ela até hoje usa os desenhos. Não fez, tem o desenho dele. Muito bons. Muito bonitos. Né? Muito Guti, bonito e sincero. O Guto sumiu, né? O Guto foi um dos primeiros, cara. Eu não sei como ele achou. Mas acho que assim, o terceiro episódio nosso era sobre, não lembro, Mortal, talvez? Mortal vs. Mortal. Mortal Kombat. Não, só não Mortal. É Dragon Ball vs. Cavaleiros? Não. Mortal Kombat. E aí eu mandei pro... Eu tinha estudado um cast do Nowloading, que também era uma das inspirações, sobre Adventures da LucasArts. E eu falei que eles que tinham um emulador que emulava esses Adventures, pra quem tinha o Windows XP, né? Que é o Scan. Sim. Eu falei, velho, o Scan ainda existe, tá? Eu nem sabia, né? Mandei lá o e-mail com o intuito, atenção André, atenção Diego, atenção Fernando, atenção, não sei se vocês escutam, com o intuito de aparecer, claro, né? Sim, tá. Eu botei lá, tem um site também, a gente fala um pouco de videogame. Daí, tipo, ele leu o e-mail, o André leu, acho que foi o André, não lembro. Ele falou, ah, bacana e tal. E aí ele falou, e daí surgiram ouvintes. André, mas a gente falou do cara, que duvido que ele foi lá e deu play, sabe? Sim. Ele viu assim, ah, temas de vídeo, tá, vamos falar então. É. Por que eu faço isso hoje, os caras? Six, tem um cast aqui. Vou ouvir. Só que não. Six, faça a montagem de Six com óculos de Johnny Cage. Beijos. Quero me aparecer. Hoje sou arrogante Hollywood. Yeah. Beijos. Não, é só brincadeira. Não, é Six só, é só o meu personagem Six, que tira tudo. O personagem Six. Mande um e-mail para meu maior fã, Johnny Cage. Na vida real é Matheus, né? Então... É mentira, eu escuto. Matheus Fabris. Não, só pra zoar. Ele escuta mesmo, tanto que ele manda pra nós pro e-mail, ó, escutei, achei legal, manda opinião e a gente ou escuta também. Ah, pois é, né? Tipo, se não fosse assim, a gente não teria tantos parceiros hoje no site. Quem não escuta nada sou eu. Eu não escuto nada. Fuca nem eu. Eu não escuto nada. Tava só Jovem Nerd. Nunca neguei, não escuto nada. Quais os métodos de divulgação que nós usava no início? A gente conseguiu 2, 3 ouvintes e depois desse e-mail aí a gente conseguiu mais. Era aquele papo, né, velho? Mostra pra outras pessoas, não tinha Facebook. Que era uma comunidade do Orkut. No Orkut. Ia na Players, eles lá comentavam alguma coisa, linkava já. Isso, que nós, acho que a gente fez. A gente foi na comunidade de Mortal Kombat, no Orkut, e divulgou o cast. Era bem assim que a gente divulgava, né? E daí eu falei pro Evil Bio lá, que a gente conheceu no evento Raiden lá do cosplay. E aí ele falou, ah, eu vou passar passar pros meus amigos, e assim foi indo, boca a boca, e o pessoal foi comentando, e nós nem tinha Twitter, né, tipo, a gente existia assim, mas era bem pouca gente que usava, né? Acho que sim. Só o Julie tinha, e o Guilard tinha também, e eu falei, oh, divulguem aí e tal, o Rodolfo divulgou em Caxias, mas não deu. E aí foi indo, daí veio o pessoal do Nowloading, cara, eu escutei esses dias aí, porque eu queria ver, escutar umas paradas lá, e eles falavam assim, ô, velho, a gravação de vocês é muito boa, vocês gravam aonde e tal, é melhor, é, tipo, é mais bem editado que o Jovem Nerd, os primeiros Jovem Nerd, e os primeiros Nowloading. Sim. Os primeiros, tá? Sim. E daí o Júlio falou assim, é porque a gente grava junto, né? Mesa de bar. Era tipo Games on the Rocks hoje, né? Mesa de bar era o termo. 3 anos atrás, sabe? É, sim, a diferença dos outros, tipo Jovem Nerd, eles eram dois no mesmo lugar e os outros pelo Skype. E Nowloading era totalmente Skype, e nós era todo mundo junto, então... E o pessoal... A qualidade do microfone... É. Uma coisa que eu tenho que citar nos casts, que todos aqui tem o seu pontinho. Pelo que eu ouvi e comentaram de poucos casts, a gente era muito criativo na hora de falar besteira, saca? Não era uma coisa, vou botar na pauta e vou falar. Tipo, na hora você falava de tal assunto, aí de repente o Frajola puxava um negócio, o Kess puxava outro. Tipo, isso aí na hora, e a piada ficava muito boa, né? Era nada combinado. O negócio que o pessoal falava, isso que o Lanzoni falou, das nossas besteiras e das piadas. Foi com o passar do tempo, o pessoal começou a, tipo, criar uma mitologia. Né? É, mas era porque nós falava muito sincero, porque a gente sempre tirava realmente com a cara um do outro. A gente era nós mesmos. E tu escutava os outros casts, era aquela coisa, nossa, então, Frajola, você realmente pinta o cabelo, não é mesmo? Não, era aquelas piadas prontas. Não, é que assim, é que a gente faz as piadas porque a gente se conhece há muito tempo a gente é assim com qualquer outro pessoal na rua. Na escola nós éramos assim. Só pra deixar bem claro uma coisa, é tudo brincadeira, ninguém fica brabo com outro de verdade. Opa, não é bem assim. Opa! Acho que não, hein? Acho que não, hein? Acho que não, hein? E aí foi criando cada um dos personagens, né? Tanto que eu sou odiado por quem gosta de GTA. Sim, né? O Júlio já é o Nintendo. O Fuca é o que mudou radicalmente. O Final Fantasy agora tá jogando. O Fuca é a transformação. O Lanzoni é o Sega Boy gritalhão, né? Isso. É. Opa, não, pera aí. Se quiser o YouTube, que acabou sendo eu o YouTube. Inverteram, foi feitiço contra feiticeiro. Plataforma e YouTube. E a mentira que falam de mim até hoje, né? O Game Shark. A única realidade. Fejola os risos aqui, vocês não podem ver. Uma coisa no início, quando a gente começou, porque eu lembro que eu e o Six falava bastante de que nós achava meio idiota certos casts. A gente escutava e não ficava feliz com o conteúdo, porque era meio forçado e tal. E aí, tipo, a gente escutava um de um filme e nós dizia, bah, os caras não falaram isso, saca? Nós ficava, eu lembro que nós comentava entre rapadura nós no MSN. Fala aí, pô, fala aí, rapadura cast. Mas é que quase não escutava. Cast sim, o cast das verdades. E aí nós, bah, os caras falam de Bill e Ted e não falam de sei lá o quê. Os caras falam disso de Batman, mas e não é falam disso. Não. Assim, hoje em dia a gente vê que não dá pra falar. Sim. Na época a gente era idiota, tipo, eles não estão falando isso. É. Por isso que o Nowloading era foda, porque eles falavam tudo. E tinha o Cass e o Prince of Persia, tem 2 horas e 40. Por quê? Porque eles falavam tudo. E daí era muito duro, que é isso? E eu lembro que eu comentei... Era foda. Hoje em dia, esse tipo de Cass não funciona, eu acho. Sim. O Nowloading falava tudo, né? E falava muito bem. Nós tínhamos que fazer um Cass de games que fosse engraçado que nem o Jovem Nerd e com conteúdo do Download. Eu lembro que era um negócio assim que nós pretendia. Só que como não dá pra falar sempre de videogame, nós tava tentando entrar em algum lugar, a gente começou a falar de outros assuntos. Aí tinha de desenho. Tinha um desenho de bebedeiras. Tinha um Saint Seiya versus Dragon Ball. Sim. O primeiro versus da história. E chamamos o Suka para defender Saint Seiya, né? É. E depois a gente foi vertendo, a gente viu que assim, nós botava o de Saint Seiya versus Dragon Ball, dava tipo 5,5, aí um do jogo dava 20. Ah, e aí a gente começou a verter. Não, vamos fazer só de jogo, só de jogo. E daí surgiu o lance da rádio, cara. Tá, foi aí que o cara falou lá, vocês estão bons pra falar besteira e vocês querem fazer isso na rádio? Foi tu que falou isso, né? Foi por causa da rádio, porque daí a rádio a gente foi lá, não podia ser Dreamcast. Sim. E a gente virou Super Controle, e a gente ganhava bastante dinheiro pra ficar lá, lembrem disso. Sim. E aí a gente pensou, meu Deus, futuro é games. Nós tinha programa ao vivo que nem programa do Ratinho, ABS. Era na terça? Na terça das 10 às 11, nós deslocávamos. Todo mundo tá voltando da faculdade. Era das 9 às 10. Das 9 às 10, e aí todo mundo tava voltando da faculdade e ouvindo a gente. É. Perdeu o horário nobre, novela da Globo. É. SBT, Band e Tchutchu. E a rádio... E Fuca não tava, abraço. É. Eu fico tinha aula. Eu lembro que era nós ficávamos uma hora ao vivo, a gente atendia ligações, inclusive Diogo ligou. verdade, eu, caralho. Lembra o pessoal do posto? Mil, ligou, meu Deus, não lembrava. O pessoal do posto curtindo, que veio dar. Lembra que falou alguma coisa do Street Fighter? Só ouvindo a gente. O pessoal do ônibus, né? O pessoal, ah, aqui é o Alexandre não sei o que, eu escuto vocês. E o cara falando, é, eu estou escutando vocês no ônibus da faculdade, a galera tá curtindo. Eu, meu Deus. É. E o André 3000 pedindo de Pro Evolution. É verdade, André 3000. Quando é que sai Pro Evolution 2010? É. Teve mais uma mensagem que era, acho que, Frigate. Abraço esse cunhado. Estamos ouvindo vocês na rádio, que tá muito foda. É. E nós falávamos, e isso da rádio surgiu porque nós tínhamos o Cass e nós tava com, tipo, 20 ou 20. Nós tínhamos 80 ou 20. Não, eu falei brincando, né? E aí nós divulgávamos entre os amigos, nós tínhamos o Cass pra eles ouvir, pra eles divulgando o pessoal, porque como nós não tínhamos convidados e não tinha como gravar pela internet e tal. Ali a gente já tinha uns 400, eu acho. Eu lembro que eu, sim. Que, e aí eu lembro que daí surgiu o pessoal da rádio mesmo, escutou o Cass, assim, por uma eventualidade, e disse: meu, vocês estão fazendo um programa de rádio, que vem aqui gravar. Vamos fazer uma reunião, um teste aqui. Aí a gente falou lá, começou o programa da rádio. Isso foi em 2009, só, né? Só que não podia ser 2009, Dreamcast. 2009, sim, é. Sim. Eu tenho um fato importante pra comentar de 2009. 2009 foi o ano que eu acho que todos aqui voltaram a jogar pra valer. Lembro que começou, todo mundo comprou PC, tinha uma época que era eu, o André, o Six, o Frajola já tinha, mas a galera comprava PC. Eu comprei o PC e o primeiro jogo Next Generation da época que eu joguei foi o Turok. É, e, tipo, verdade, pegou pelo Frajola. É. E o meu primeiro foi Dead Space 1. E daí eu comprei o Play 3 anos depois, mas eu jogava tudo no PC, velho. Sim, o Steam, tudo, né? Que Steam? Era tudo da pirataria, velho. Eu jogava tudo... Ah, não, o Steam foi depois. O Steam foi depois. O Steam, eu comecei a ir atrás do Steam por causa do download. Eles falavam tanto do Steam, do Dream Fortress, do Porto. Eu falei, tá. Cara, que coisa que eu comprava jogo... Lembra que eu comprava muito jogo no Mini Nova e passava e jogos, meus amigos. Os jogos Steam eram tipo $10, meu, feito. E é isso aí. E tinha daí achievements, né? E aí começou, sim, a putaria, o vício, a droga. No mesmo ano, nunca me esqueço, sim, de uma reunião que foi feita no Grison, que o Grison tinha uma TV de quantas? 46 polegadas? Não sei. Era gigante. E aí ele convidou: ah, vem aqui, Frajola, traz o Play 3, quero ver Gran Turismo. Ah, sim. Ah, 2009? É. Foi 2009, mesmo ano? Foi 2009. E aí nós fomos lá, Fuca olhou que o Mordos, vou pra casa, galera, valeu, adivinha o que Fuca foi fazer? Americanas. Comprei o Play 3 na hora. O mestre da memória. O mestre lembro que nós chegamos com o PSP na época que nós gravamos um cast sobre música nos videogames. Lembra que nós compramos, acho que no mesmo dia, que era pro Frajola e pro Paraguai. Pra trazer as músicas que tinha o Melo. Frajola não comprou o PSP, não. E eu e Fuca compramos. Não, o detalhe era pra mim ir pro Paraguai buscar. No mesmo dia. É, só que era a época de setembro, ali tava... Sim. Tava frio um pouco, aí deu aquela crise da N1, sei lá. Aí cancelaram a viagem pro Paraguai, já tá tudo pago. Devolveram o dinheiro e foi cancelado. Nisso aparece o Rodrigo com o PSP mostrando Parasite Eve. O The Play 1. Tia, Pro Evolution Street Fighter Alpha 3 Max. Um beijo. Primo de São Leopoldo que me vendeu. Obrigado. É, aí a gente começou a jogar mais, né? Por causa do cast também, tipo, a gente. Sim, uma coisa é levar a outra, sabe? Mas o Six tinha jogado o Metal Gear 4, que ele pegou o PlayStation 3 emprestado só pra jogar o Metal Gear 4. Virado do ano, abraço. Virei Heavenly Sword e Metal Gear 4. E aí, por isso que eu falei, bah, a gente tem que falar esse jogo. Vamos. Metal Gear Solid 4 é o jogo do ano. Vamos fazer um cast. E até hoje não saiu. É verdade. Mas voltando, vamos voltar. Aquela época éramos Dreamcast. Sim. Ainda. Deixa eu contar. A gente tinha altas críticas com a nossa troca de assuntos, que eram os arrotos. Que eram temáticos. Temáticos do cast. E todo mundo mandava: meu, não dá pra ouvir porque vocês ficam arrotando. E nós, tá, e daí? Aí um outro e-mail mandava: me mijo cada vez que tem arroto. De rir. E o outro: odeio porque tem arroto. Amo porque tem arroto. E era sempre assim as histórias. Até hoje o cara pediu quem é o cara que arrota. Eu não lembro de quem é esse arroto. Não, eu não lembro de quem é esse. Era eu. Era um só. E eu não, coloquei... Julie arrotou. E eu coloquei na edição, tipo, sim, pra trocar, sim. Julie. Lembrando que nós bebíamos nos primeiros, sim, bebíamos muito para eu gravar. Eu bebi bebedeiras e fiquei muito bêbado. Eu lembro que tinha um cast. A casa caindo, cara. Eu lembro que tinha um cast que eu não lembro qual foi. Que o Six peidava. Mas era... Aí nós tinha que dar pause pra ir lá fora. Eu lembro disso. É verdade. Vai, é verdade. Agora lembrei. E, mas teve um cast que... Era meio sério, não era de loucura, assim, de, acho que era o Versus, sei lá. Que no final a gente não sabia nem o que nós estávamos falando, que nós estávamos meio bêbado mesmo, assim, nós... Bah, eu lembro que no final eu nem sabia o que eu estava falando. Tinha 3 horas de gravação e no final nós nem sabia. Essa história do arroto aí tem uma clássica, fato clássico relacionado a isso, que foi quando nós tivemos a nossa sala do Super Controle lá no Anime Extreme. Ano passado, retrasado? 2011. 2011, que Gustavo Gutierrez esteve aí dando o ar da sua graça. Ah, né? Baiô! né? Meu Deus, que noite foda. Oi. Olha ali, olha ali, Rodri. E estávamos na sala e o nosso chapa de templo já, o Ederson Rodrigues, o Blade. O Blade. Alô, Canoas, alô, Canoas. E ele trouxe uma amiga dele lá, uma cosplayer e tal, e ela disse, e ele disse, ah, que é a sala Super Controle e tal, e aí ela olhou e disse assim, vocês são aquele podcast que é a Rota? Ah, é verdade. E eu comecei a rir, digo, sim, mas faz tempo isso. É. E aí acho que ela saiu, eu realmente não lembro o nome dela, eu não sei se ela nos escuta ainda, enfim. E aí ela saiu assim, Sindel. meia chateada e braba. Eu falei, mas por que isso, Blade? Aí o Blade disse, é porque Frajola deu nota baixa para ela. Frajola dá nota! Por cosplay ela era? Não sei, mas não era 10. Eu não sei. Não era 10. Eu realmente não lembro dessa menina. Provavelmente ela merecia. É, isso aí. Frajola dá 8, né? Então que a figura tem que estar acabada, né? Fala a verdade. Ano que vem você faça melhor. E outro esquema também que nós tínhamos do Dreamcast, que era um problema, que além da temática serem bebidas e videogames, Game Fux está falecendo. Tá bichando, escuta um e bebedeiras e pitaria. Então nós pedimos patrocínios. E o cara, não. E os caras. Não, esse, tipo, Brahma, não. Bohemia. Nós pedíamos Skol. Links. Os caras negavam links. Não vou. O site de vocês aí de bebida, não vou. E tinha um videogame dentro de um copo. É, tipo. Era um controle. Hoje em dia, Games on the Rocks é demais. Dreamcast Percursor era de menos. Mas eu falei pro Caio. Caio gordinho, barriguinha, e aí, Caio? E aí? Falei pro Caio isso aí. Eu lembro que foi no Skype e disse: agora tu bebe é legal. Quando nós bebíamos, os caras criticavam. Eu fico bebendo, arrotando. Não vou botar o link de vocês. Não vou patrocinar. Era desculpa, critica... é que é de Sampa. Beijo, Sampa. É. Sampa. E eu lembro que ficávamos hashtag o quê? Chateado. Porque era ui, legal, chateado. Era engraçado. Nós tínhamos fãs fervorosos, Gugão. Forte abraço, Gugão. Gugão, né? Meu chapa que conheci, divide. Eu conheci. O gosto. De mulheres altas comigo. Eu conheci o Gugão. Eu também conheci. Muita ideia sobre mulheres e álcool. GTA, então, GTA, falaram de GTA. O Gugão foi lá, né? Foi lá me dar um abraço lá em São Paulo, estava com o Eric Barbaia. E Gugão, muitas risadas. E ele era do início. E ele curtia muito a bebedeira e o agito. E aí a gente mudou. Quando a gente teve que ir pra rádio, a gente teve que botar outro nome, porque não dava pra ser Dreamcast. Isso foi intercalando com a rádio. Isso. Né? A gente tava lá e tal, a gente botou o nome Super Controle. O pessoal gosta do nome. É. Ele não fez que dava, o pessoal curtiu. Eu sugeri, eu lembro que era. Nós tava entre vários, né? Poderia ser, sei lá, jogabilidade. É um nome muito foda, saca? É. Multiplayer, co-op, podcast, alguma coisa assim, saca? E esses nomes todos existem hoje. Nós escolhemos Super Controle porque era o mais fácil e pop. Eu, na época, fiquei revoltado com a troca desse nome, mas entendi. É. E aí chegou o episódio 24, que foi o Dreamcast de Bebedeiras, que era o 23, parte 2. E a gente pensou, vai ter uma guria, os nerdão vão pirar. Sim. E teve um e-mail. A gente recebia em torno de 5, 6 na época, até mais na época, a gente recebeu um só. Daí a gente pensou, merda, a gente fez, né? E aí depois a gente pensou, tá, então vamos pegar os piores jogos parte 2 e vamos avacalhar com games. Sim. A gente chamou o Fernando e a Lika, e aí ele falou, vai ter o Fernando downloading, o pessoal vai baixar. E acho que o pessoal baixou muito, só que falou muito mal, porque era muito mal editado. E tinha o Embol no final, o Embol, Julie. Sim, que eu entrevistei, primeiro entrevistado internacional do Super Controle. Recebeu muito e-mail, esse cara muito e-mail falou, velho, o Embol não tá no contexto desse podcast. Claro que tá. Porque era piores jogos, não piores filmes. Eu devia ter guardado e não sei. Mas é o cara que... E daí é o Unibon. Julie foi Paulo Henrique Amorim, enviado especial e entrevistador do Unibon. A entrevista com ele deu um áudio de 2 horas e pouco, assim. Não, mas foi nesse dia aí que a gente falou, tá, chega, né? Dreamcast, Bebedeiras não tá indo. Dreamcast, jogos falando mal. Com o Unibon não deu certo. E a gente deu um break time. Que... Foi que nem o Wiki. Chega de sentimentalismo! A gente chutou, parou por causa que o pessoal tava muito ocupado, alguma coisa assim também, mas tinha um motivo de férias. A gente e aí as colunas todas pararam, que tinha a coluna Play Views, que era um cara Fábio. Fábio Martinez, acho que. Eu não lembro que fim deu. Thiago Martinez. Cavalo Fábio era. E aí tinha o Frajola on Fire, entrevistando o Mario Moon, abraços. Isso tudo antes, tá? Isso tudo antes. A gente teve muitos achievements. Nossos achievements. Entrevistaram o Unibon, entrevistado internacional, Julie, exalando em inglês. Entrevistaram o Mario Moon, eu lembro, olha, essa história é a melhor, porque é aí que começou o meu ódio pela aquela coisa, aquela trouxa, tosca com trouxa, Flávia Gazi. Por quê? Como? Flávia Gazi, mas eu falo mesmo, vai se fuder, eu não curto ela. Pode falar mal. Eu falo, eu não curto ela mesmo. Falei do dia mal dela no Twitter. Gordinha, e aí, vamos mandar e-mail pra entrevistar a Flávia Gazi, que ela curte games, a MTV e tal, não sei o quê. Vamos mandar pra ela. Mandamos pra ela e disse, eu não tenho tempo, mas eu conheço outra pessoa que joga muito aqui e eu vou mandar pra ela a Marimun. Marimun, muito mais famosa, querida, um amor. Entrevistamos Marimun, ela jogava Skies of Arcadia. E se manjava de jogos. Outro dia ela postou no Twitter dela, que saudade deste jogo, Skies of Arcadia. Olha ali, ó. Marimun, que... Tentei trovar, não consegui. Marimun... A minha crítica é a Flávia Gazi, não é em relação à pessoa dela, eu só acho que ela não vai bem com o game, só isso. Eu só isso. Eu é a tudo. A Marimun foi, querida, foi a cumpliche. Foi um troféu, né? Deu um cumpliche. Lembra que o Nowload no The Case Dead Space entrevistou um produtor do jogo dele, gente, velho, como é que eles conseguem esse pessoal? A gente começou meio a ir atrás e pensar tudo isso nesse tempo que a gente ia dar do break, né? Isso. A gente pensou, tá, vamos gravar por Skype. Ah, e antes disso, a gente ficou em segundo lugar, a gente teve o prêmio podcast, né, que brasileiro 2009. Lá, que a gente participava todos os podcasts do Brasil, e tinha, era trio bem organizado, e ficamos em segundo lugar, mas só também, perdendo para o Nowloading. Mas também, né, era o Nowloading, que era foda, nós, e não sei se era bom, e The Games tinha uns, desculpa, mas era só merda que tinha. A gente ficou um pouquinho em primeiro, lembra? A gente, sim, na página principal, daí, sim, o Nowloading não sabia que tinha começado, e eu lembro que daí o André só falou assim, começou lá, e votem a gente, daí nós descemos tudo, saca? Mas foi foda. Mas nós conseguimos bastante gente aí também. Não, e aí a gente chamava os caras por Skype, mas não gravando, né, junto, né? A gente chamava os caras por Skype só pra gravar a participação. Que foi o caso do Slash Rick, foi o caso da Camila Schaefer, do Console, sim, Sonoro. Foi, tipo... A primeira vez que a gente gravou com o Skype foi com a GG e com a Lika, que era Super Controle da E3, lá no Frajola. Não. Que nem foi todo o cast, foi um pedaço só. Mas, enfim, depois do break time ali, a gente decidiu que a gente ia mudar de nome pra conseguir patrocínios e links, porque as pessoas não queriam dar. Também falar que... só de games. Falar só de jogos. Estreitamente só de jogos. Lembra que a gente se reuniu no quarto de Frajol? E falava, vamos chamar o Fuca para ser participante sempre. Sim. E o Fuca falou, sim, topo. Foi votado. Era mais ou menos só. A gente chamou a Igreja Maçônica. Foi na loja e maçônica. E chamou o Fuca e a gente pensou, vamos fazer colunas e não sei o que, não sei o que. E aí saiu o Super Controle 24, acho que era o do Overrated. Que foi o The Overrated, sim, que a gente mudou. E era o mesmo endereço, inclusive. Até, sim, tinha um outro endereço, que era Super Controle Podcast. O site, inclusive, ficou com visual parecido. Só mudou o logo em cima, isso, do Super Controle e tal. E os desenhos do Lulo. Lulo, né? Chapa Lulo, se você está nos ouvindo, manda e-mail, comente nesse aqui. Você, Chapa Lulo, faz parte da história desse site. Olha, veja só. É verdade. Sim, esse cast é um video show nosso, né? Todas as histórias. Tá arquivo confidencial. Aí lembra que aquela... Quando trocou, a gente divulgou muito. Eu lembro que eu divulguei na lista de podcast, a gente divulgou, a gente conseguiu muito link. O pessoal comentava, assim, nos posts. Não link do lado, assim, mas nos posts. Super Controle. Não, mas o lance é que a gente começou a investir pra fazer o pessoal chegar, porque nós tínhamos podcast a cada 15 dias só. Sim. Então, por assim ficou muito tempo, né? Sim, por assim ficou muito tempo, mas o nosso primeiro diferencial pra tentar manter mais público foi colocando colunas no site, né? Sim. Que aí começou a sair as colunas, né? Playviews. Tinha Playviews, tinha Frajola on Fire. Meu Deus, tinha a avaliação do Lanzonete, beijo. Sim, tinha a avaliação do Lanzonete. Retro Reviews. Retro Reviews Lanzonete. Que era ótimo. Baú do Julie. Bom, é um porém que eu até hoje, toda vez que eu lembro do Frajola on Fire, eu dou um risada e depois fico triste. Por dois motivos. Um, Frajola on Fire era uma ótima coluna, era muito massa. Sensacional, era sucesso. Dava uma esperança aos gamers por meninas bonitas. Inclusive, temos o nosso grande exemplo, Alice. Que depois veio a ser agregada ao site. Exato. E, né, e foi uma das entrevistadas lá, que fez muito sucesso. Ela foi a segunda, eu acho. Segunda, E aí a melhor parte era a última pergunta, né? Se você tinha matado a The Boss. Que eu não conseguia. Mas aí, isso foi até o cast. Foi até o 40, né? Foi até o 40. E o 30 foi... Qual era o podcast 30 pra Jola? Foi o cast que nós mais curtimos. Final Fantasy 8 e 9. É verdade, era bonito. Esse foi foda, esse foi foda. Escolhido por votação. Olha como a gente é querido, cara. Votação de ouvinte. A gente fez eu sempre falei, tem que fazer de Final Fantasy. Teve Gugão comentando muito. Tá, e aí, assim, eu não lembro muito, era as colunas aí que tu falou, né? E depois a gente foi pro... Vamos dar mais um tempo, porque... Tumblr, né? Nós precisávamos fazer um site melhor, eu lembro que era a história. Lembrava dos vídeos do Vimeo. Não dava pra postar YouTube, velho. A gente fazia os eventos, dava pra pôr YouTube. Tipo, que merda. Não, é que se postava no Vimeo, ficava bem certinho. Se tu botava no YouTube, ficava tudo torto. E aí eu lembro que nós queríamos fazer um site novo, que não fosse no Tumblr, de verdade. E a gente viu de contratar, de conseguir dinheiro, de não sei o que lá. E nós não conseguíamos. Aí teve um nosso ouvinte, que era o Fabrício Falco, que disse, eu faço pra vocês. Ouvinte do Playfire, ele. Isso. Playfire. E aí ele disse, eu faço o site pra vocês. Aí ele fez o site, que ficou bem rápido, né? Sim. 2 meses. É, e aí a gente conseguiu fazer o site novo, que era todo em João, hoje em dia, graças a Deus, é em WordPress. E aí a gente voltou com o site, o cast especialíssimos do Donkey Kong Return. Música com nova. Música nova. Tivemos nova. Quantas músicas a gente teve? 4, acho. 3 ou 4. 3 ou 4. Teve... Tá, e daí, tipo, eu lembro que já tinha a GG no site. Isso. Já tinha a Liz também no site. A gente contratou as pessoas. O Fuca já era firme. O Fuca já tinha era a GG, a Liz. O Alex Salve. O Alex Salve. É. Eu não lembro como a gente trouxe elas, mas foi antes da mudança pro jogo. Não, foi nas histórias que as pessoas mandavam e-mails, respondiam dos casts, aí a gente meio que tinha uma amizade, sei lá, MSN e coisa, e bato, faz o que, da virar, faço isso, aí... É, o pessoal meio que pediu, posso fazer uma coluna, posso ter não sei o que... Eu lembro que, da Liz, fui eu que perguntei pra ela, que nós ia fazer o site novo, ia ter colunas e tal, e se ela queria fazer uma coluna... Mas já tava antes do site novo, acho que sim. Morei vários casts, vários. É que ela participou do Parasitive depois também, meio que como membro já, que era o 43. O Alex Salve entrou por convidar. E aí nós achamos muito interessante o Alex Salve pelo fato dele estudar cinema, e ele tinha dito que ele poderia fazer uma coluna falando sobre cinema, adaptações de games, que tá aí até hoje no site, é uma das colunas que resistiu ao tempo, né? É verdade, tá ali. Tem números mais longos aí. E aí a gente mudou, né? Frajola on Fire não podia mais, porque Frajola tinha dado um tempo lá, muitas coisas pra fazer, e aí não dava, né? E aí a gente bolou o Julius, baú do Julie. Era primeiro era baú do Julie. Aí virou Julius Fight Club, e eu peguei a ideia do baú pra falar dos jogos velhos. Isso. E aí tudo era em vídeo, né? Era em vídeo. O Fuca fez umas lá, de época... paixão. Sim, eu comecei a fazer uma coluna. Mas qualquer coisa eu queria falar era sobre melhor. Jogos do Japão, e Lanzoni sugeriu já paixão, porque juntava Japão e paixão. Paixão. E depois veio... Eu não lembro quando o Diego Patrão apareceu, não lembro, saca? Cara, Patrão, eu não lembro. Eu não lembro mesmo. Eu Diego, acho... se tu lembra, é, sério. Por favor, desculpa. Não, mas eu acho mesmo. Que ele começou a fazer colunas pra nós. E aí depois ele começou a participar das reuniões. A Checkpoint. E ele, como o Nato, um líder Nato, um patrão, ele é... Virou o patrão, né? Ele é que manda. Silvio Santos. Oi. Ele disse, vamos acabar com essa putaria. Bom, e organizou tudo e nós falamos, tá bom. Como diria a Lanzoni, me fizeram de puta. E mas daí, e daí eu gostei. Mas eu lembro também que daí depois o Eric mandou e-mail. Sim, que o Eric mandava sem e-mail, mandou uns 2, 3 e-mails e a gente, ele falou que reclamou porque a gente não leu. Bah. Porque tinha demais. Abraço. Mas uma a gente leu, eu lembro. Ele falou que o Lima também mandou e-mails. E eles eram de um outro site. E aí eles falaram, posso entrar aí? E nós, é, lógico. Manda aí o requisito aí. E eles mandaram as colunas dele bem. Eu até comentei numa coluna do Eric lá. Vem pra mim, site. Vem pra mim. Eu não lembro o nome. E aí deu tudo isso, né, cara? E o último membro foi o Yuri, né? Anos depois. Sim, o Yuri depois. Que também tinha participado de cast e tal. E aí foi indo, né? A gente foi gravando com o Jungla, com as colunas. E tipo, foi bom e foi ruim. Por que foi bom? Porque o site era maneiro, o pessoal gostava. Artwork em pixel, antes de pegar a modinha do boneco pixelado lá. Verdade, de fazer no site. É. Feita à mão. Feita à mão lá pelo Falco. A Gigi curtiu, eu lembro, cara, a Gigi ali, tinha desenhinhos e tal, era muito foda. E aí tinha um monte de coisa, e aí só que foi ruim porque o Frajola começou a trabalhar mais e não aparecia mais, e o Lanzoni às vezes não aparecia, e a gente tinha que dar espaço para outros membros, e o pessoal começou a reclamar disso daí. Sim. E agora vocês estão ok, mas vocês não estão ok porque os velhos membros não estão sempre. E daí foi que a gente fez o episódio 50, lembra? Que a gente conseguiu reunir todo mundo... O Top of the Pops lá, e a gente começou a falar do site e tal. A gente fez os jogos preferidos de todo mundo, né? Isso. O Lanzoni é impressionante, as pessoas me paravam na rua. Canoas, Porto Alegre, São Paulo, onde está Lanzoni? Meninas pediam Frajola on Fire. O queridinho da América. O clássico nosso era aquele, o top 13 de cada um, né? É. Tinha vários casts que tinha que indicar 3 jogos. Né? É, 3 jogos. Depois... Não, daí depois a gente foi, mudou, e a gente começou a ter vários problemas com o João lá, porque a gente não sabia direito como mexer. Precisava modificações meio urgentes e não tinha como fazer. Mas foi foda, né? A gente, tipo, Donkey Kong, depois a gente chamou Alex F, que era o cara que a gente curtia e tal, pro Must Play 2010, veja só. E aí, no passado, a gente fez o Oscar, que foi o último cast pelo João lá. Isso, que eu lembro que foram 4 horas, né? Foi muito. Que eu lembro que o André falou no... Acho que já era Dash, eu não lembro. Ah, se quiser me escutar, eu tô lá. Era um cast pra quem gosta mesmo, que é 4 horas, sabe? E eram vários sites, que daí a gente pegou os principais ali da podosfera. Que a gente até fez especial, porque cada um se vestiu a rigor e postou fotos, né? Lembra que todos estão de terno ali. Pena que eu não estava, estava em Los Angeles. Estava em Los Angeles. Abraços. Período em que Lanzoni estava intercâmbio em Los Angeles, na Ubisoft. Depois a gente pensou, tá, Mais um tempo, né? A gente deu mais um break time. A gente sempre dava um tempo nas férias. Não. Sim. Não. Parava a gravação, mas nós deixava adiantadas as coisas pra postar. 2010, 2011, eu editei 4 castings, sei lá, uma semana pra deixar tudo pronto. Eu lembro que eu tava que era escutando... o do Kojima, que eu não esqueço que eu canto e ouvi aquele cast, que daí deu pau no Audacity. Eu pensei nunca mais usar essa merda aqui. Daí eu comecei a usar outros programas pra editar. Sony Las Vegas. Quase depois a gente fez outra reunião, a gente fez o site novo, e aí deu problema no feed, no começo. E daí o problema nos downloads, que tu teve que pôr lá o site no SoundCloud. Ah, que merda. Que é por causa da pirataria lá do Mega Upload, das mil histórias, o Mevio cancelou tudo que tinha. Caralho, que merda. E até hoje tá não voltou. Pessoal, vamos desistir, né, cara? Não dá mais. O Mevio fodeu com muito podcast brasileiro, mas tipo, muito podcast no mundo também. Porque ele era era ilimitado, banda e tamanho, e funcionava muito bem. Tinha as coisas meio prontas. E do nada parou assim, ou não vão funcionar mais. Pum. A gente foi atrás do servidor daí. Mas daí já tinha o Lima, já tinha o Eric depois. Foi bem nessa época. E aí está o que está hoje. E aí a gente chamou o Yuri, né? Que o Yuri falou que tava meio saindo do ARG e tal. E ele vinha pra cá. Eu lembro que eu falava bastante com o Yuri, né? Que eu gravei os dois ARGcasts. É verdade. Foi quando ele veio pra cá, né? Que a gente falou, cara, quer fazer um site com nós aí, sabe? Sim. Não, eu ajudo, eu posso ajudar. Eu não tenho tempo, mas eu ajudo. E ele foi, sabe? Essa parada de servidor é tudo ele e o Lima que sabe. Eu não sei nada, sabe? Então, atualmente... Sem equipa... eles, nós não tava aqui. Isso é sério, isso é fato. Chega de falar da história, vamos falar dos podcasts e das histórias engraçadas. Muito. Esse cara vai ter 2 horas, né? Paciência, editor. Não, vamos no começo aí. Primeiro, o começo era engraçado, né, cara? O começo foi uma merda. Eu lembro que uma das coisas clássicas do Super Controle antes Dreamcast era Somos Profetas. Nesse cast, verdade. A gente falou que seria massa e deveria ter um mortal novo em 2D, com os antigos. E o que aconteceu, Franjola? E o que aconteceu? Saiu o melhor jogo do ano passado, pra mim. Isso aí, mortal. Bom. Ainda bem que tu botou pra ti aí. Pra mim. Vocês ficaram com o Skyrim. O Dimitos de Papos Locadora foi massa, que a gente desmistificou vários mitos. Que até membros do site não sabiam que eram mitos, que achavam que era verdade. Eu lembro que o Lanzoni alguma coisa, ele não lembrava assim. Não, mas eu vi. Temos o The Musa dos Games, que foi um dos clássicos, e foi massa. Foi. Depois temos um dos meus preferidos, que é o Piores Jogos, parte 1. Oh, achei esse queijo! Que tem os convidados Gordo, Evil, Biel e Tatu. E Slash Rick. Tatu! Vamos foder esses criadores de jogo aí que ficam fumando pedra aí. Os caras fumam pedra, acho que a gente fuma pedra pra entender essas merdas de jogo. Tomar meio do cu! Tatu, meu amigo disse, Tatu, me manda só faz um áudio aí falando mal dos jogos que tu odeia e tal, manda pra nós falando besteira, beleza. Foi sensação. Além de me mandar o ele já editado, ele me mandou cru e com a música, caso a gente quisesse editar mais ainda. Foi muito perspicaz. Foi a sensação. E o Rick, né? E daí, isso. 5 minutinhos falando mal do Gintoni aí. Histórias de Bebedeira, parte 1, foi o cast 9, vejamos. Com o Will, velho. Com o Will. Por que o Fuca não tá? Porque ele não bebe? Eu também não bebo. No The Ódio nos Games, o 12, que temos a participação de Gute, né? Nosso primeiro ouvinte fã, que fala muito isso. Ele mandou. O do Ronald Hills, hoje CQC, antes Badalhoca da MTV. Hills, eu vou ter que pegar entrevistar e botar, hein? O Nebol, já tivemos como participante o pessoal do CQC, do Super Controle. A hora que eu tô mandando quebrar o controle, eu largo e tal, chorar debaixo da pia, que é muito irritante. É muito constrangedor, né? O jogo sugere que você não tá apto bastante pra poder né, continuar jogando no modo normal ali. Aliás, isso que é irritante também, porque ele sugere que, tipo, quando você joga, quando você perde bastante, ele fala, você não quer jogar no modo mais fácil, não? Agora, quando você tá jogando muito foda, ele nunca fala, ei, caraca, você é muito bom, tá muito fácil pra você. Vem jogar no modo mais difícil. Vem jogar no modo onde o cara não tem o braço, entendeu? Eu acho meio injusto isso. O cast número 13, pra mim, da época antiga, é o melhor cast, mas disparado, saca? cast de Killer Instinct com a lenda barbosense Thiago Sal. Ah, com certeza, é muito bom esse cast. Eu não lembro. Soco médico. Esse Jogos de Terror eu gostei. Ele ficou tão bom, só que o pessoal não baixou, lembra? Ficou bom, foi uma edição assim que eu fiz muito. Eu caprichei. Eu lembro que. Na época eu capricho, hoje não, né? Eu não gosto de escutar minhas edições porque acho que. Hoje o teu capricho é o normal. E eu lembro que esse cast eu fiquei muito triste porque ele tava muito bom. Até a arte, eu fiz uma arte meio diferente e ninguém baixou. Eu lembro que foi um dos mais baixos, poucos downloads que tinha na época. Temos aqui, ó, continuações. Opa! Esse sim era a bola de cristal. Não, vamos falar uma coisa. O Dreamcast Super Control, esse foi de adivinhar coisas. Vamos citar exemplos: Donkey Kong Country Returns, Mortal Kombat 2D, Parasite Eve, Marvel vs. Capcom. Meio que tinha. E o Marvel vs. Capcom foi sonho realizado. Foi sonho. Foi tipo na semana seguinte que anunciaram. Não, foi um tempo depois. Mas Donkey Kong Country Returns foi também. Um negócio assim que eu falei pro Wii, por causa do Super Mario Bros. Wii, que ia sair o Donkey Kong e saiu assim, né? É. E cadê hoje? Ah, o Earthworm Jim, nós falamos também. Sim. Falamos Earthworm Jim. Saiu a versão HD. Isso. Beijos. Cadê meu Blast Corps 2? Cadê meu Rod Rush? Cadê o Rod Rush que foi prometido? E cadê o Killer Instinct 3? Ah, esse aí vai sair. Esse tem que sair. O Killer. Aí eu serei feliz. Quando sair o Killer é que a gente... E temos o de Histórias de Natal, que esse cast indico muito. Meu Deus. Estava ouvindo, né? Hoje. Não, hoje detalhe, estava ouvindo. É muito bom, a gente conta muitas histórias. Tem a história de como Six Lanzoni e a Frajola se conheceram. Olha só. Que bonito. Era um cast que a gente ia gravar tipo 15 minutos. Ah, só vamos dar Feliz Natal. E ficou uma hora. Hoje é o novo dia. É. Temos cast de Kojima e temos cast do futuro. Não, pera. Esse cast do futuro não dá. Não dá. Essa ideia foi a ideia mais doente da tua cabeça. Mas foi muito viagem. Foi muito merda. Sabe o que é legal? Que nos e-mails do Cast 24, que é o cast do Chinelagem dos Games, que foi muito maneiro gravar, tem um cara que mandou um e-mail falando: foi muito legal e tal. E sabe quem vai ser campeão da Libertadores 2012? Corinthians. 2011. Sei Sim. quem é. E quem era? Will. Corinthians. Olha ali, ó. Eu acho que foi o Rádio. 2012, sei lá, enfim. E eu não lembro quem mandou e-mail, mas era um cara... Achem esse cara hoje, sabe? O cara foi profeta. Torna e o último Dreamcast, né? Que é o Bêbados Parte 2, que tinha a Suelen. E um cara veio me pedir hoje, Facebook. A Suelen é solteira? Me manda o Facebook dela. E eu mandei. Mandou de ser casado. Sim. Não é solteira, mas solteira, está lá. Ele ficou decepcionado. É. Lembra que... Vamos fazer um cast sobre jogos de futebol. Vai explodir. A galera odiou. Índice de downloads baixo. Eu lembro que a gente divulgou muito esse cast. Eu vi amigos de amigos falando mal do Super Controle na época, porque... Ah, mas eu vi os caras tem um cast de futebol. Ah. E esse cara aí eu sei quem é, mas não falarei. Eles não gostam de nós até hoje. Mas aí começou a encher de gente baixando, né? Que era o Fighting Games. E o Final Fantasy 8 e 9, então, meu, foi muito, tudo. Muito bom. Estamos começando mais uma edição do Super Controle Podcast. Para com essa bobagem. Que Super Controle? Hoje, alavanca, meu! Alavanca! Gostei. Eu sou o Six e eu era proibido de entrar no fliperama para jogar Mortal Kombat 2. Eu sou o Lanzoni e vivia detonando as metralhadoras do Silent Scope no shopping. Eu sou o Julie e eu curtia jogar Power Instinct por causa que era o jogo da dentadura. Que? E aqui é o Frajola e eu não joguei muito arcades porque eu tinha sempre videogame em casa. Meu arcade era em bundinha, casa. Bundinha, Frajola, bundinha. Ninguém me ganha em casa, tá? Desculpa. Véio não pode ir em coisa de jovem. Véio. Então hoje estamos com vários convidados especiais. Sim, recorde. Situando toda a nata do fliperama. Isso. Arcade de Carlos Barbosa está aqui. Com certeza. Falta só uma alma, né? Que é o personagem secreto atrás das árvores, que é o John. Que citaremos, você saberá a lenda de John. Então temos aqui, por favor, se apresentem. Galera, eu sou o Everton e o primeiro nome na máquina de KOF 97 era meu. Palmas! Que delícia! Durante 2 horas. Começou, né? Meu nome é Evandro e compra ficha e cai na máquina. Que massa! E eu tenho o prazer de apresentar a lenda, o deus... Nipitanong! Por favor, se apresente. Da White Saque bem sugestão de pra ti, Everton. É só assim que acaba a luta. Prazer para todos e para todas. God, Deus, Jerônimo aqui. Em carne, osso e muito mais além. Ok. Esse tem o início mais épico de todo Super Controle. Eu não participei, mas eu dei espaço a pessoas que mereciam falar muito nesse cast. Elas falaram. Tô sendo épico. É must listening. Must listening. Eu quero pôr o início do cast aqui, ó. De novo, a apresentação de quem foi vai estar. Vocês vão ter que ouvir, mas vai estar aqui. Niptolong. Jerônimo, Everton, Evandro. Risca lá, Deus não tem mais, né? não existe isso aí. Revistas. O The Revistas foi um sonho realizado. E foi. Arrancaram nossos sonhos. Inception. É. Mudaram nossa cabeça, nosso universo. Ali veio a bomba. Entrevistamos Baby Betinho. E nós descobrimos que, né? Não sabia existia mais. Aliás, Marjorie Bros Fraude. A lenda Marjorie Bros. Isso aí. Como que era a Marjorie Bros? Como é que ela era? O que ela jogava? As fotos eram verdade? Como o mito? Por favor, desmistifique. O desenho dela, a caricatura dela, era mesmo a isso? Coisa mais importante sobre a Marjorie Bros é que a Marjorie Bros nunca segurou um joystick na vida. Ela não jogava. Mas ela realmente nunca jogou, ela não gostava de game pra ela. Isso era um trabalho como todos os outros e ela era jornalista. E é muito gostoso, em vez de você sair pra rua pra fazer cobertura de assalto, de crime, de seja lá o que for, você tá dentro de uma redação de ter um monte de maluco jogando videogame e trabalhar nessa área. Então era basicamente o que acontecia. Ele não jogava, e já falaram que ela era gorda, que ela era magra. Ela era uma mulher totalmente normal, não era nem gorda nem magra, ela era uma pessoa extremamente agradável, assim, tava sempre no meio de um monte de homem falando besteira o tempo inteiro e aguentava as nossas besteiras. Uma profissional maravilhosa, mas ela nunca botou a mão no controle de videogame. Mas falamos sobre as revistas, isso foi um sonho realizado mesmo, assim. Eu lembro Majorão, que ela... E se não me engano, ele falou que uma época a Marjorie Bros não existia, depois ela tinha uma mulher lá e tal, né? Mas não era parecida com o que era, né? Nossa. Tem que falar isso. 60 podcasts depois, eu pergunto pra vocês. Quem acredita hoje no jogo justo? Nosso caso de pirataria com o Moacir Alves, que o mundo vai mudar. E aí, que fim levou essa história toda? Cadê? Morreu? Teve muitas promoções de lojas, né? A Sea Games lá, e toda a merda envolvida com os jogos digitais, e aí? Eu não vejo muita diferença. Não, mas tu vai ver sites aí... Eu acho que funcionou por uma coisa que as produtoras... Eu só vejo preços justos na Ubisoft. A Ubisoft é justíssimo. Os jogos que eu tenho da Ubisoft eu só comprei no Brasil, porque... Rayman Origins 79, Dilmas. Agora os outros, Lanzoni. Senhor Moacir e os outros. Cadê o senhor Moacir? E os outros. É isso aí, né? Tivemos esse momento também. Mas foi, né? Foi um cast pra tentar descobrir alguma coisa. Fofofofo. E aí foi o tempo, né? E... Ah, não dá. Mega Man não participei. Ah, eu super falo do cast, que Julie e eu morremos gravando de emoção, Mega Man. Six dormiu várias vezes, a bolha, sim. Assim, a bolha estourava assim. Acho que foi a partir de agora que eu não comecei a participar um tempo. A bolha, né? Tem uma contribuição que eu virei o X do The Play, o X5, que era do Six. Ah, sim. X6 eu joguei, e o primeiro de PSP. Personagens bizarros, 80% dos personagens da Nintendo. Sim. Opa! Mas na capa temos Ouro e Fausto. Ouro, Fausto e Obirdo. Birdo. Ah, essa é a Obirdo. Outras realizações aqui, Chrono Trigger e Chrono Cross. Esquece, é uma realização. Mas tava falando esses dias aí, tipo, o Chrono Trigger foi muito foda, que todo mundo jogou, tinha o Melo, tinha a Nath e acho que a GG, né? Que a Nath não falou muito e tal. E o de Chrono Cross a gente chamou um cara, Ridan, né? Do Meia Lua X, antigo Meia Lua X. E a gente não sabia tanto, assim, né? E ficou bem diferente, assim, do Chrono Trigger. Não, ficou ruim isso aqui. Foi ao contrário, que a gente contou muita coisa do Chrono Trigger e o Chrono Cross mais direto. Por isso. E o pessoal gostou mais do Trigger, que eles queriam que a gente falasse tudo, velho. Esse HQ, o Frajola era pra ir, lembra que ele apareceu um pouco e já teve, foi chamado. E tio Kaique, tu, lá em casa foi essa gravação. Tem o Dico, nem lembrava. Dico! Comic Pod. Didi Raja. E daí o especial 2 anos. Meu Deus, 2. Especial 2 anos, os 50. Caralho. E quem é o cara que tá ali? Que era quinzenal também, né? Isso. Ah, não, não. O 51, cara, eu dormi muito. Eu não, na verdade, eu fui embora. Eu fui embora nesse cast. Eu não participei. Minha mãe me ligou e eu falei, graças a Deus que ela quer a minha ajuda pra fazer alguma coisa. Detalhe, que foi na época que... olha, Lanzonetti com 2 T e com I... cara do Clique RBS botou errado. Isso. Um soco na cara. O cast de Zelda aqui. Citamos uma cronologia que achávamos que era, que não é nada a ver com aquela que é oficial, que foi lançada pela gente. A que foi lançada foi uns dias aí. Sim. Né? Túlio Vitoretti. Não tem nada a ver com que a gente falou. Túlio Vitoretti e Lanzonetti. Que ele era fixado, né, em Zelda. Não sei, eu não escutei esse cast. Eu editei assim. 52 é um cast que eu gosto muito. Eu sempre gostei de falar de feiras de games. E3. Foi em 2010 ou 11? Foi 2010 que a gente fez aqueles especiais lá e depois a gente fez o da E3, se não me engano, né? Tivemos o cast sobre Duke Nukem com o Marvox Brasil. Esse cast foi, pra mim foi muito emocionante, mas ele teve muito pouco download, assim. O pessoal não curte Duke Nukem, Julie. É. O pessoal não sabe o que é ser viril. Não são viril. Não são viril. Eles ficam no Twitter. É que o jogo novo é uma merda, né? Então, tipo, não dá. Ficam no Twitter. O pessoal fica no Twitter. Esses casts mais sérios ali. Foi legal, né? Pau, 55 é cast ódio. Cast ódio. Jogos que chamamos quem? Meu amigo, Cedric Rocha. Cedric, só vou dizer uma, coisa. Foi o convidado mais xingado pelas pessoas. Cedric. É impressionante. Tu causou, tu é o, como é que é, o José, aquele jurado do Raul ele, Gil. Ele e o Corraine, não sei, o pessoal odeia os dois, né? Agora o Corraine tá, o pessoal ama agora. Eu lembro que teve um cast esses dias aí que tinha o Corraine, os caras, ai, o bicho, o Raine, não sei o que. Eu falei, deixa o cara, coitado. Just must play the PlayStation 2. Que foi o, aí que surgiu o Cavalo Fábio, né? Que o Juninho falou do... É, verdade. Do Shadow of the Colossus. Esse nossa, eu não lembro. Esse aí, o Frajola voltou, né? Falou do Silent Hill 2, eu falei, e o Burnout. Mas esse cast foi foda, velho. Tivemos o convidado com três meninas, que era a Gegé, a Clarice e a Bebs, sobre mulheres na indústria dos games. E quem é essa Raymond. Jade Raymond, não tem, existe outra mulher. Depois a gente vai falar dos melhores, dos piores, eu vou falar já do pior agora. Castlevania, cara. Porque eu odeio a série, eu só joguei o último jogo, que é o... Lord of Shadow. Tu odeia a série, eu não sabia disso. Eu nunca joguei essa série. E os caras vão fazer... A Gegé falou, né? Nada contra, né? Mas ela falou, vamos fazer um cast de Castlevania, parte 1, parte 2. Cala a boca que tu tinha Symphony of the Night e tu jogava e tu traduzia em português. Ainda bem que eu não participei disso, mas duas partes. Alô, senhores amigos da minha turma. Tums, Everton, sim, esses são os membros do Super Controle. Frajola. Esse cast aí do Castlevania, pra editar foi horrível, horrível, porque eu não entendia nada do que eu tava editando. Eu não joguei. E é uma prova ali, junto do Chrono Trigger, foi o segundo cast nosso a ter 59 parte A e parte B, né? A prova que a gente já tem 110. Foi o terceiro, né? Que tem o Sonic também. Não, o Sonic foi separado do Dead Space também. Até hoje o Diego comenta, por favor, do Castlevania, é uma ferida que ele tem. Foi 5 horas de gravação, cara. Foi 5 horas de gravação. O de piores continuações, primeira participação de Caio Polícia. Piores continuações. O Six voltando depois de dois casts. E aí o jornalista, né, que foi tri-séries, que a gente chamou o Renato Bueno. Isso. Vai pagar a cerveja pra nós lá em São Paulo. Já tivemos um cast. Ah, cast achar que foi muito amor, hein? Eu não participei, foi primeiro, como assim? Primeiro cast que eu não participei. Foi embora. Calma aí, senhor Fuca e senhor Six. Como assim um chat só um? É um são só. Dois jogos tinha só na época. Era só dois tinha jogos. Só dois, o três não tinha saído ainda. O três daí a gente fez um cast, aquele castzinho mini lá, Gamerlog, falando do 3 com o Corraine. Mas um foi foda de gravar isso. Lanzoni não estava. E aí, Frajola, o que você diz do maior fã de Uncharted não estar presente? Pois é, acho que ele não gostava. Não gostava. Era só poser. Mas tu não participou de mais cast que eu, não tem moral pra falar. Muito duro, né? Sidekicks, chapas e amiguinhos. Olha que capa ali. Merda. Tri essa cara. Os amigos que não eram bem. É tri, ó. E veio só a cara do Frog ali. Ia ficar mais legal. Temos o nosso cast de... Caralho, Oscar dos Games. Esse aqui foi ó, melhor. Esse não tem contagem, ó. Tem mais que 100, esse então. Especial. É que tem muito mais que 100, velho. Ó o Frajola lá atrás. Barotaço. Essa arte é muito boa, cara. Julie o Diego Barba. Patrãozão. Julie com um cara de motorista do Zelame. Com certeza. Sim, parece motorista do Zelame. Olha essa roupa. Mate, aqui. Mate aqui no canto. É, mas quem é aquele de óculos lá e bigode e barba? Eu. Julie. Da onde conseguiu isso? Eu sou assim. Ah, eu sou assim com barba. Mas esse aqui ficou gigante esse cast, né? É. Sim, 5 horas quase. Mas foi trimestre. O finalzinho lá. Pra editar foi legal, eu até gostei. Gostei muito porque era a opinião de todo mundo. E porque a gente fez a votação nossa e depois a gente pensou, né? Tá, vamos ver a opinião dos caras e tal. E eu, que, talvez esse ano terá outro, eu não sei, vamos ver. Depois tivemos o primeiro nesse site novo, que é o atual, né, da nova esse era. Esse cast foi maneiro de gravar. Que foi o de mais esperado de 2012. Eu né? Não estava, mas foi maneiro de ouvir esse cast. E o sad desse podcast é que muitos jogos que esperávamos em 2012 não vão sair em 2012. Vão sair. Triste. Sad but true. Tivemos também o The Guerra dos Consoles. Esse foi foda também, que... Cara, os caras me pararam na VGL falando que comprou um Play 3 por causa desse cast. Então, tipo, velho, sensacional. Pá. Olha ali. Lágrimas. São lágrimas que correm. e meu rosto. Adventures, é claro, o nosso foi muito melhor que o Jovem Nerd. Abraço. Oh, voltei ABS, no Adventures. É? Minha volta, revolta aí. Depois falamos do Guilty Pleasures. Esse, né? Esse eu não participei, eu queria participar, mas tudo bem. Aqueles jogos que são muito toscos, como a gente ama. Tem que fazer mais um, hein? The Rated Part 3. O da Rock. Tivemos um caso da Rockstar. E Frajola. E Frajola participou. Da melhor sarcasmo. Que sarcasmo, caralho. A melhor, sim. GTA 5. Não, link no post, meu bolo de aniversário foi o bolo da Rockstar. É verdade. Beijo! Link no post. Esse deu briga. Ocidental versus Oriental. Opa, esse foi gravado ao vivo com todos os participantes. Inclusive, não mentira com o Lima. Foi o William, que não era do Super Controle, era do Alien. E o Eric, né? Tava, e o Eric aqui, tava aqui. E é. O Lima pelo Skype. Skype. Deu briga, né? Oriental ganhou. Sim, ganhou. Os roda. Na bunda. A armadilha da nostalgia. Patrão, né? Pauta de patrão. Pauta de patrão depois de uma coluna dele, né? Que It's foi a muito... trap. Jogos de corrida. De Turismo Forza. Que eu que fiz. A capa é só o melhor jogo de corrida, ABS. Tivemos o cast de fanboys. E até hoje o pessoal xinga a gente porque a gente é fanboy. Momentos frustrantes. Então, tivemos mais novos aí, momentos frustrantes. Eu falo mesmo, outro Street Fighter 1, meu especial. Deus, Fighter 1, velho. Sucesso na internet. Esse do Diablo, sucesso, sucesso. Campeão de downloads. E aí, Lanzo Neto, o que você tem a dizer sobre isso? Parabéns, Blizzard. Diablo, campeão de downloads, beijo. Depois, todos mais recentes, né? Os de livros, mais um papo de locadora aí, né? Não, mas esse aqui é com o Caio Teixeira e foi papo de locadora mesmo. Estou contando história do passado e tal. Isso. Aquele mitos... É, não foi de mitos, esse é papo de locadora. Esse é só papo. E aí depois começou os pockets, né? São os 10 últimos ali. Eu não precisa falar. Não precisa falar que... Porra. Qual o melhor cast pra vocês, na opinião de vocês aí? Melhor. Ou melhor. Fala aí, o Lanzonete. Ou melhor. O melhor e o pior. Ou melhor, cara. O mais engraçado de todas foi a briga dos 16 bits, meu. Eu ri muito com Frajola. Todo mundo. Discernindo seu ódio, cara. O melhor. E o pior, cara. Como é que eu vou dizer o pior? Sei, meu. Diablo 3, pronto! Olha ali. Eu sempre lembro com muito saudosismo e alegria dos casts mais antigos. Porque neles que surgiram um dos nossos antigos traços marcantes, que eram as frases clássicas. Viu cagar que jogou a FIFA. Gaste seu tempo cagando. Lembrei, só pra não esquecer, uma frase. Tipo de pessoas, a que joga GTA, a que joga Gran Turismo, a que joga The Sims e a que é gay. E faltou uma. Mas tudo bem, né? Isso é Frajola falando. Não joguei. Não joguei. 16 bits. Eu gosto desses antigos aí. Eu gosto dos de piores jogos, eu acho muito engraçado. Eu gosto das bebedeiras, eu gosto do 64 The Killer, eu acho trimassa. Sempre escuto de vez em quando. Eu curto. Mas o que eu gosto mesmo é, assim, de gravar, foi aqueles jogos de terror que eu gostei de ter gravado, que foi um papo bacana. Sim. E eu gosto muito de gravar os pockets, porque a gente fala o que a gente tá jogando, a gente tem umas tretas aqui internas que é muito divertido de gravar, que tipo, é fuder, saca? Tretas. É massa. Lanzoni e Frajola aí, troféu. Briga. Mas não é só isso, é que, tipo, daí a gente dá a opinião dos jogos que não merecem um cast inteiro, tipo, The Walking Dead, Tony Hawk ali que eu tô jogando, o Frajola tá jogando agora, essa Metal Gear 4, pode falar no próximo pocket, assim vai indo, saca? E o que eu odeio muito é aquele do Castlevania, porque eu não gosto, mas é que nem o Lanzonete do Diablo. Mas o que eu odiei mesmo, que é a força no coração, que o poder da amizade que no Hearts não existe nesse momento, que é o de futuro no passado. Six guarda-magos. Pois é. Eu vou escutar ele de novo. Só... Eu gosto muito de dois antigos que eu escutei até esses tempos atrás aí, que era o The 64 e aquele Musa dos Gaming. Daí depois quando eu comecei a ver isso aí, Bakia, fudei isso aqui que a gente tá fazendo. Que é legal. Não. Coisa engraçada também se falar quando a gente falava mal dos jogos. Eu pegaria 100 mil, 10 mil cópias de GTA pra sair com uma patroa em cima. ou o Julie citando. Aí o cara tá jogando o Gran Turismo em seradeira. Faz a curva. Vai atravessar. Meu, eu quero um dia ter dinheiro. Quero ter um dia ter dinheiro e comprar a edição ilimitada lá do GTA e pegar a patrola da. Pode passar, tu vai dar muito mais dinheiro se fazer mais jogo pra mim. Não, obrigado. Mas vamos pegar uma raiva de mim. Pra mim não tem cast, assim, cast bom e cast ruim. Tem os que eu gosto mais e os que eu acho mais chatos. Eu gosto muito do The Killer, o do Chrono Trigger. O do pra Chrono mim foi é emoção bom. Do início a fim. É todo mundo falando emocionado, aí um se lembra uma coisa, começa a falar mais alto que o outro, assim, Melo chorava ao meu lado. É verdade. The Chrono. Tinha um lance. Pra mim, o mais chato, assim, foi muito chato gravar, não foi nem o Castlevania, pra mim foi o de Zelda. Foi um saco. Um saco. Ele é tão saco que tá na parte 1 e tá lá na parte 1 e vai ficar lá. Vai ficar só isso, vai ficar lá. Infelizmente vai ficar. O Fuca aí, ó, brabo. Ó, ele deu a real, deu o papo reto. O Fuca falou disso. É uma merda. Não, aqui é que assim, quem gosta de Zelda aqui é o Julie e o Yuri agora. É o Julie e o Yuri. Então, Julie e Yuri, por favor. Só eu sei o que é bom. Faz um cast vocês dois, tá? Não vou. Uma merda! Desculpa aí, Yuri, eu sei que tu curte, mas foi muito chato o cast. É. Não, sabe quem falou é uma merda desse jeito aí? Alex F, num outro cast que eu ouvi. Oh. Eu lembro que ele falou, como disse o pessoal lá do Super Nintendo, é uma merda. Ele falou, meu Deus do céu. Aí, Alex F, um beijo. É, Alex F. Meu Deus, faixa sai ele na BGS. Alex F é a minha Super Controle. Alex F, meu amigo, converso com ele com os e-mails, ele sempre responde às 6 da manhã. Ele é um trabalhador. Na BGS, coitado, vai sofrer agarrões lá, desmenino. Certo. Mas eu acho que tá faltando dois casts, na minha opinião. Um do... Não, mas fala o teu melhor e o teu pior, depois a gente fala. Tá, que... os dois melhores, que é o de 64 e Musa nos Games. Claro que tem o do Final 8, que eu aprendi muito mais coisa do que eu mesmo sabia. Foda, né? Olha aí, ó. Aprendeu com ele mesmo. Esse cast foi foda. Foi o Buda. Aprendeu com ele mesmo. O último que eu gostei de gravar foi esse último aí, o do Metal Gear 3. Foi muito foda ele gravar. Ah, foi. E agora os outros próximos, meu, vai ser muito foda, porque a gente vai falar tudo. E os que eu não curti, que eu participei, no caso, que eu não vou escutar nunca, que é o de bebedeiro. Porque não é não. Tu, né? Não é você. Senhor assim... F, lembra que usávamos siglas? Precisa do senhor G? Será Fuca porque eu não bebo mais também? Ai. Olha ali. Semana tem a gravação, hein? Se liga. Querem gravar algum cast, assim, no futuro? Alguma pauta? Que quer mesmo, Frajola? Eu tanto faz. Tá lá nas pautas do Google Docs. Tem um monte, então, pra mim tanto faz. Mas tem algum que tu queira, assim, gravar desde o começo? Eu acho época? Que eu gostaria de um pra... De Metroid, pra, né? Pra aprender. Além de Metroid, ia falar. Metroid eu preciso do cast. Metroid seria o segundo. Mas o primeiro, Final Fantasy VII, cara. E os entregantes aqui tem que jogar. Não, antes o do Final 6 e vai sair antes e vai concretizar. Beijo! Mas tu não jogou, tu nem virou certo. Tu não virou! Virei o D66, me vendeu uma coleta 20 pila para ZTV 2, Final 6 e tá Dino Crisis. Tá, enfim, tem que fazer o cast no Final 7 e chamar o... Quero o Eric Seika no cast no Final 7. Não, chamar o Pikachu. Pikachu, nem... Ele virou várias vezes, ele ia cutucar muitas vezes o Rodrigo. Vale, o Rodrigo ia assim na briga. Cara. É, vocês dois iam brigar. Eles se amam tanto que... Não, pior que o Léo não é só eu, pior que é uma facção de gente que odeia ele. Tipo assim, eu não sabia que ele era odiado, eu pensei que era treta, era comigo, mas ó. Não, ele tem vários. Uma vez eles brigaram, tu lembra? Na frente da tua casa, uma véspera de Natal. Pá. E aí, Lanzoni, o que tu quer? O meu tá chegando. Um jogo que eu gosto muito do que seria Infamous. Não. Sério mesmo? É acho verdade. Massa, cara, o Yuri Infamous. Também queria um cast de Infamous. Eu tô jogando. Tu, Juliano? Eu concordo com o Frajola, até comentei com o Fuca esses dias, que acho que tá mais que na hora de ter um cast de Metroid. Isso aí. E eu acho que o cast que tava na lista junto com o Street Fighter, que desde os primeiros Dreamcast a gente tem na lista, que é o de Mario, né? Mario, tá faltando. Sempre tava na lista de fazer o de Mario, de Mario. Vamos fazer que nem o de Castlevania. É, né? Vai ter 18 partes só. Ah, podemos fazer mais curto? O Fuca vai querer de Gundam. Sabe? Eu? Não. Ah, mas eu queria. Correção, que nem o Batman. Eu quero fazer o cast especial quando sair o Killer 3. Opa. Beijo. Ah, sim. E esse cast de melhores jogos do Mario que o Lanzoni falou é massa. Eu acho que não teria nenhum especial, talvez um da Atlus. Atlus. Mas aí. Ué, tu gosta? Fica aí se fazendo. Matheus. Persona. Matheus. Atlus tem 1000 jogos, vou falar do quê dela? Vou falar da empresa. Demon's Souls. A empresa é massa. Clock Tower. Não, é. Cast da Data East. Travel's Tales. Sonic 3D Blast! É esse mesmo. Joguei hoje. Não. E The Blast Corps. Tá falando sério. Merece um cast. Agora avacalhou com o cast. Merece um cast de Blast Corps. Nossa senhora, vai ter 6 e 6. Vai ter só ele participando. E meu sonho. Vai ser o monólogo. Vai ser só ele falando. Vai ser o monólogo dos meus sonhos. Matheus 6 em Blast Corps. Especial 6. Especial Roberto Carlos meu 6. Só falando de Blast Corps. E é isso aí, cara. Tem um comentário. Cala a boca, meu. E o cast de Soul Calibur pra Rainbow. Oh, não. Então é isso. Foi uma história muito longa, algumas lembranças. Uma história de amor! É, isso aí. Então é isso aí, quem baixa pelo feed vai aí, comente. Comente esquece que vocês querem que a gente faça, né? Faz tempo que a gente não tem sugestão, né? Comente os antigos. Não, não escuta os antigos, pelo amor de Deus. Sim. Ah, e o que tem de extra, não esquece? Vamos linkar, então. Tem bastidores da coleção de Frajola, um vídeo. Ó, sim. 30 minutos. Especial só da coleção de Frajola. Tem especial, como a gente grava o cast, especial um videozinho, né, explicando como é que a gente tá gravando aí. Tem cenas íntimas. Sim, cenas íntimas, hein? Tem, ok, ok. O link do bolo do Lanzonete, lá da Rockstar, que fizeram, né? Foi muito louco. Tem o cast zero aí embaixo também. Isto. Que muitas pessoas pedem. Eu falo, não baixem isso. Não, não. Não é triste. Não é necessário. Tem o link com as artes antigas aí. Algum, tu vai ter que se virar nisso aí, hein? Fazer a página especial. E é isso, né? Tem muita coisa aí. Então, episódio 100, a gente agradece do fundo do coração a Baiô, né? Mais 100, quem sabe, né? Veremos, veremos. É. E parem de entrar no site pelo link do Dreamcast Tumblr. Ainda tem gente que entra. Acho que salvaram os favoritos, vocês vão lá, clicam. Gente, por favor, atualizem. Sério, por favor. Então tá, sério mesmo. Então comentem aí. E é isso aí, gente. Até semana que vem. E não foi revelada a tua agilidade verdadeira de Frajola. Ah, cara, isso vai ficar pro 200. Fica a dica, pega o número do cast e faz um cálculo bem louco, vocês acham a idade do Frajola. É, pega um número qualquer. Chute e faz um número aí. Chute baixo. Dividem por qualquer. Já foi falado várias vezes nos cast, o ano que o Frajola nasceu. 84? Não, não foi, não, sim, 72. 79. Então tá. É isso então. Abaiô, fiquem com o Lanzonete cantando. O Frajola é aquele guri que filme Brad Pitt que nasce velho e morre criança. Beijo, é Abaiô. É, old Frajola. Old Frajola.